45, decolador 25, chame controle 120, decimal 8, bom voo. Avenida 08, boa noite. Controle, boa noite, gol no 645, passa 1000 pés, Adael. Boa noite, sobe 360, veja lá. 60, gol no 645. Nível 200, radial 225, Salvador, decola da 10, saída coral, curva direita, controle 120, decimal 8, o transponder 10, 05. Autorizado, galeão nível 200, a página radial 225, Salvador, decola da 10, saída coral com curva direita 108, controle 10, 05, transponder, 10, 03. 203, correto, cotejamento, livre acionar e chame táxi. Toma ali. Solo, boa noite, o Gol 03 no Pátio Militar para acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Chamarei. Anéstor da 3283. 3283, livre e pushback da acionamento, chama táxi. Autorizado, 3283. Papá, Eco Papá Hotel, a tropa cópia, comanda tua. Ok, tá autorizado, comanda tua, nível 240, decola da 17, saída da El, Leda e após direto Ilhéus, e após Ilhéus, direto comanda tua. O controle 120, decimal 8. E o transponder 5577. Autorizado, comanda tudo, conforme nota, 5247, decola da 17, saída da El, luta, após o Deus, após comanda tudo, após controle 2078, transponder 5577, comanda tudo. O Eco Papa Hotel, após da El, o fixo é Leda, é Lima Eco, Delta Alfa. Negativo, o cotejamento está correto, você está no pátio 5? Está no andar da aeroporto. Ok, chame o apoio 1895 para acionar, bom voo. Frequency 126.8, 5, if unable 125.45. 4685125 at backup Condor 077. Vamos 705, vetor para interceptar o curso localizador. Curva à esquerda, zona para 205, desce para 2000 para 2018, reduz velocidade para 170 a mais. A Infraero está fazendo uma vistoria na pista para verificar um abordamento com o parceiro aqui. Confirma, tio. Voltando para 205, reduzindo para 170 a mais. Afirmativo, nessa Pro 205, autorizando interceptar o curso localizador. Afirmativo, interceptando essa Pro. O 6143 está reduzindo também. Segue normal, 6143. Ok, então, só segue normal, 6143. Se for necessário mais à frente, eu te reduzo, viu? No 645, chama de Recife no 25 decimal 1, alterno no 3395, no 645. Índia, ponto de espera da 1-0, chame apoio 1895. Eu chamo viagem, né, 3283. E para informação, tem uma viatura da Infraero retirando um possível pássaro, que está um pássaro morto lá na pista. Taxi lentamente para o ponto de espera da 1-0. Tem autorizado o táxi, mas Índia, ponto de espera 2895, com a torre recente do veículo da Infraero. Muito obrigado, você tem um bom final de semana. Travado, gol no 705. Fora da conquista. Gol no 705, livre pouso na 1-0, ventuno no 0 graus com 8 nós, altímetro no 0 noite. Livre pouso, gol no 0, gol no 705. Fora da conquista, nível 180, conforme rota do plano, decola da 1-0, saída Argon, após Elefa, o controle 120.8 e o transponder 5005. O Azul 27 Outubro, autorizado para a Sierra Bravo, Quebec, Victor, nível 180, conforme nota do plano. O, na saída Argo, transição Elefa, pistão no 0, 1208, 5005. Azul 2781, correto cotejamento, chame para o SPEC acionamento. Olá. 1203, boa noite. Boa noite. O 03 está pronto para o contato. Fala, hotel B. Oi. 12 a bordo, altímetro 1008, livre táxi, chama o ponto de espera do hotel. Chama aí no ponto de espera do hotel, boa noite. Oi, boa noite, você é 3283, ponto de espera da 10 pro. Boa noite, então 3283, após o banho da Gol na curta final, ele mantém 10. A gente já faz aeronave na curta final, autorizando aí, mantém 10, 3283. Plano 43, desce para 2018, livre LS, ponta final. Para 2000, 1018, livre LS, ponta 0, reportar na final, meia, 1.43. Brasília 320, autorização. Eu, Cessário 2583, está autorizado Brasília 380, o nível, via Upezulu 17 até Formosa e após direto. A decolagem da 10, saída Argo, após Elefa, o controle 120.8 e o transponder 5019. Controle até em 120, decimal 8. Sério 2583 está correto o cotejamento. Você está no pátio militar, confirme? Pátio de autoridade, chama quando para o acionamento. Sério 2583, para o acionamento, chame a torre 1895. Para o acionamento, torre 1895. Alô, boa noite, 1705, livro Francisco. 705 livre táxi via Alfa e observe um C-130 na Delta. Mantenha a posição antes da Delta. Alfa vai manter antes da Delta, visual aqui, coronado da Fonseca. Está ingressando na Alfa, o Gordo 03. Ok, Gordo 03. Táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Chamarei antes da Juliette. O voo 705, siga o C-130, o Hércules, via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, seguindo o Hércules, voo 907. Decolado aos 4 horas, já encontrei 120.8, por favor. 208, boa. Boa noite, o 3283, cruza 1200 na saída Arbor Elef. Boa 3283, sobe 360, Vila. Direto ao 360. Bordo 03, ingresso na Juliette, pátio, Índia, e no ponto de espera da 10, 1895, a 2. Juliette, pátio, Índia, no ponto de espera 1895, a 2, o bordo. Então, condições de decolar restrito a 3 mil pés até a liberação do controle? Gente, vai ser um minuto, vamos coordenar com o controle. Do trecho, uma coisa agora, 118.95. 18.95, boa. Hotel, livre decolar da 1-7, restrita 3.010 até liberação do controle, vento 1 no 0 graus com 7 nós. Boa noite, Oceana 6143, estabilizar o localizador da 1-0. Boa noite, Oceana 6143, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Continua a aproximação 1-0, aguardará a autorização 6143. Informação Quebec, autorização Galeão. Bom, boa noite, né? 3197, está autorizado Galeão, nível 360, via... Botão 3197, aguarde. A resposta está 3197. Abuste bem acionamento 2781. O 3, não tem atualização? Sim. Uma tela foi... O senhor passou o ponto de espera em aproximadamente 200 metros. Creio que 150 a 200 metros. O senhor conseguiu avistar? Para pouso? Se ele livrar, eu pouso, se você me autorizar. Eu não posso autorizar não, por mim terá que arremeter. Onde que ele está? Está na Taxiway Bravo, ali na lateral, da sua posição para a direita da pista. Ele invadiu a pista, eu não posso pousar, senhor. Ele não está na pista, está a menos de 50 metros. Ah, positivo. Ele não ingressou na pista, então eu posso pousar, confirma? Gente, pista livre, atenta a aeronave na lateral, não está na pista, apenas passou do ponto de espera, vento 1 no 0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 8. Gente, então autorizado pouso no 0, acionamento 1-43. Bordo 03, após o power back, chame a torre 1895. Fez 1197, agora sim, pronto cópia. Pronto cópia, né? 3197. Botão 3197, autorizado Galeão, nível 360, via até 9857. Até bolso, a decolagem é da 1-0, curva à direita, saída da El, Leda e após Irume. O controle 1-20-8, transponder 5013. Autorizado 360 Galeão, via para 9857, moço. Decola da 1-0, curva direita, da El Leda, após Verona. Controle 208, eu transpondo 5-0, na 3-1-7. Da 3-1-7, chame para o pushback acionamento. Chama para o pushback, tá, 3-1-7. Ô Salvador, eu ajudo em 7-8-1. Prossiga, 2781. Confirmando a previsão aí do nosso pushback. É, o senhor já está pronto? Afirmo. Autorizado, chame táxi, o azul 2781. Valeu, eu vou entrar no táxi, 2781. Livre à direita, chame só 1-2, 1 decimal 1. Livre à direita, 1-2, 1-1, 6-1, 43, acionar. Livre decolar da 1-0, vento 1-0 graus com 8 nós. O Xenem 143, vou na sua escuta. Xenem 143, táxi via Alfa. Chame antes da Juliette. Via Alfa autorizado, chame antes da Juliette, 6143. Está autorizado o pushback acionamento, chame táxi. Chamaré, está preso na frente. A 3283, chame Josice, metro com chama 260, terreno 28, décima 8. 260, 288, tá 3283. Decolar 248, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 108. No pátio, portão é o 3. Pátio 03, o Xenem 143. Com decimal 1. 95 decimal 1, é com o pátio hotel, graças. Controle no voo é 203, decolou na saída coral. Voo 203, voa coral sobre 200. Saída coral subindo para o 200, voa. Azul 2781, livre táxi via pátio 3, principal e Índia. O ponto espera da 1-0, chame a torre, 1895. Pátio 3, pátio principal e Júpiter, chamando a torre 118, decimal 95, ou 27, ou 28. Observe a viatura que vai livrar na via carroçável, o azul 2781, após ali mantém 1-0. Ciente, observando a viatura que já livrou, vai então injetar e alinhar na pista 1-0, o azul 2781. Tá, 0, vento 1-0, graus com 9 graus. A linha decola da 1-0, 2781. Decolada 5-4, tinha um controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, 2781. 99, autorizado, Confins, 360, nível, e eu posulo 21. Decolagem da 1-0, saída Argo, após Elefa, e após Elefa, direto Nítigo. O controle 120, decimal 8. Transpondo 5023. Está autorizado, Confins, nível 360, com foco, decola da 10, saída Arbor. Voz Alepa, Voz Kitbo, até Zulu 29. Controle 1208, 5023 ao transponder, Gol 1099. Renato, Gol 1099, chama pushback acionamento. Passará. Cleared for startup, call ready for taxi. I'll call you to taxi for 583. Na 7, livre decolagem da 1-0, vento 1 no 0 graus, com 7 maços. Livre decolagem da 1-0, vento 1 no 0 graus. Decolador 58, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, uma ótima noite. 317. Controle Salvador, uma boa noite. O 317 decola. Sobe 360, 317, via saída da El. Via saída da El para o 360, 331997. Mantenha a frente alerta, mais 20 milhas autorizado, voo direto, vitória da Montes. Gente, Broly leva mais 20 milhas voando na proa do destino. 2781. Goiânia. Roger, 11 on board, QNH1018, cleared for taxi, report holding short, runway 10. Report holding short on runway 10, we are able to take off through the intersection. It's clear. Roger. Runway 3, cleared for takeoff, runway 10, wind 110 degrees with 5 knots. Highway 3, airborne at 04, call departure 120.8, have a good flight. 120.8, thank you. Padua departures control, good evening, Air Force 583. Good evening, 2003, climb to level 380 via Arbor departure. Arbor departure, climb to flight level 380.2583. 2781 autorizado, voar, Vitória da Conquista. Salvador, boa noite, 9705, portão 2, gente, Quebec, autorização, Galeão. 5, tá autorizado Galeão 360, o nível, via UP 9857, até Nus, a decolagem da 10, a saída da El, Leuda e após Irume, o controle 120.8, transponder 5026. Combinado assim, então 360 para 9857, Temor, decolada 10 da El, Leuda, depois Irume. Controle 208 e o transponder 5426, do ano 705. Correto, do ano 705, chame pushback e acionamento. Bora. Azul 2781, chama agora Recife, 1260, alterno 288. 260, 288, grato, bom trabalho. Obrigado, bom voo. Valeu. Voo 099, pushback, acionamento, gate 8. Autorizado, voo 099, chame pushback, acionamento. Autorizado, reporta o táxi, voo 099. Estimativo, reporta o táxi, 099. 9, com 174 a bordo. Tribuna 099, livre táxi via pátio, Índia, no ponto de espera da 101895, Tatuí. Autorizado via pátio, Índia, ponto de espera da 1014-285, voo 1099. Chamada Recife no 260. 260, obrigado. Decolada 1-0, vento 1-0 graus com 7 nós. Obrigado, a linha é decolada 1-0, gol 1-0-9-9. Boa noite, Oceaner 6259, informação Romeu, autorização para Guarulhos 360, cópia. Polarit Oceaner 6259, autorizado Guarulhos 360, nível, via Peugeot 1-0 até Taubaté, decola da 1-0, saída da El, transição Mótiva, controle 120-8, transponde 5572. Ok, só confirmando a saída é da El Mótima ou da El Leda Mótima? É da El Leda Mótima, da El Transição Mótima, passando por Leda. Certo, está autorizado, nível 360, contato rota do plano de voo, decola da posição 1-0, primeira curva será à direita, efetuando a saída da El Leda Mótima. Por enquanto, do 1-0 até Taubaté, 1208 é o controle, 72 é o transponder, é o 6259. Correto, o Chanel 6259, chame o pushback e acionamento. Chama pushback e acionamento. Chanel 99, decola 217, um controle 120-8, bom voo. Ok, 08, uma boa semana. Salvador, Departamento de Control, good evening, go 1099, passing 1500 feet, Arbor Departure. 1099, Arbor Departure. Sunset Level 360, via Arbor Departure. Climb up to Level 360, via Arbor Departure, go 1099. Como o 168 foi autorizado em nível 050 via Mari. 705B 141, 3 horas e 25, confins. 705 à direita via Índia, passa 0090 Torre 1985, que negar no 08. Direita Índia 295, que negar no 08, agora 705. Agora sim, boa, livre da colagem. Dá um zero, venta é 1 no 0 grau, 0,6, 12 nós. Em preciso quase no zero pro voo no 705. Chama Recife agora no 260. Decolada